Got it. That should be it. I'll just close out of Shine right within there. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, mantenha 50 São José, reporte para o Dadá. Muito boa tarde, eu ajudo 2788, ponto de pedal na zero, pronto. 2788, ali, mantém puxando a zero. Foi uma minha bateria na zero, 2788. Está 3206, na posição número 3, para cópia Fortaleza, nível 370. Boa tarde, está 3206, informação Kilo, para Fortaleza, aprovado 370, via Pesulu 19. Após que tome rota do plano de voo, decolador no zero, curva esquerda, subida Momo, transição Froti. Aciona 5405, controle Salvador 120, decimal 8. Da 3206, autorização Fortaleza, nível 370, conforme o Pesulu 19. Saída Momo, direção Frutin, responde 5405, controle 208. Parada 3206, estação 3, chame pronto, pushback, sonamento. Parada 3206. Parada, Papa Romeu, Delta Romeu, Papá, confirme local de estacionamento. À direita então, para o 45, Papá Romeu Delta, Romeu Papá, a direita prossegue na Alfa, reporte antes da Juliette para o cruzamento do pátio principal, confirme se tem conhecimento do aeródromo. Direto Romeu. Oceano 6254, chame Recife na frequência 25.1, alterna 133.95. Chama centro Recife 251, alterna 1395, Oceano 6254. Oceano 6320, acione identificação dessa via para nível de voo 060, chegada a Mare. 6060 na Mare. Alto 2771, informa o tráfego de helicóptero na posição de 1h, 2h30, como oeste, mantendo o número 10, não interfere na sua aproximação. Sente, 2771. 8. 0, prosseguirá para o pátio 4, aviação geral pátio 4, à esquerda prossegue via Juliette, autorizado cruzamento do pátio principal. Fica atento à realização de obras, próximo através do portão 10 do portão 10. Informo que seguirá instruções do balizador, próximo ao portão. A pushback acionamento da 3206, a posição é número 3. Liberação lá, chame táxi, Questionnaire 6141, aceno identificação, dessa via chega da PEF para 4 mil pés, ajuste na 096. Afirma, China 6141. Alvo 2771, complete aproximação, chame torre frequência 118.95. 1895, boa. O chame é 6226, confirme velocidade. Oi, Salvador, muito boa tarde. Alvo 2771, estabilizado em LS visual. Pouso autorizado na pista 1-0, 2771. 0156, controle Salvador 120.8 e a torre 118.95. Chanar 6315, SM identificação, desça inicialmente para nível de voo 120, chega da mão. 120, chega da mão. A saída ingressará após corredor forte em coordenação com a torre. Serra para cima de saque, decolagem, chama a torre 18, decimal 95, altímetro 10, no meio até um bom voo. Está livre, porém deverá manter o nível de voo 080. 080. Abandona imediações de Delicia, vai para sobrevoo Liberdade através de Duno. Mike 7 Romeu. Mike Juliette Romeu está autorizado a prosseguir para as imediações próximas a Duna. Autorizado, quem espécie, escuta permanente, Romeu. Passarizo 2230, interrompa a descida nível de voo 090. Vai interrompendo 090. O Xamer 6315, mantenha presente velocidade, vai na proa de toque, tráfego 5 milhas à sua frente, 12 horas, mantendo nível de voo 090, é um ATR-72. Passarizo, 2230, informação para o tráfego do espaço retaguarda. Xanem 6315, está copiando? Mantém presente velocidade, aguardo para redução. Tráfego mantendo nível 90, abaixo da sua aeronave 4, 5 milhas. Sul 2788, retornando à rota, senhor. 2788. Está retornando a proa de Momo? Vou interceptar a proa de Momo agora, senhor. Sim, proa de Momo. Está liberada a subida, senhor? É autorizada a ascensão, 70. Como 70? Controle 2230, passarinho. Prossiga. Estou com a ascensão operacional, precisava prosseguir na descida para não ficar depois de volta. Se ficar alto, eu vou lhe vetorar para a final. Mantém o nível de voo 090, 2230. Qual a expectativa de descida? 10 milhas. Você não pode vetorar já para o presente para que ele já continue na descida? É porque eu não posso lhe vetorar porque o senhor está no espaço aéreo Golf. Certo. O 6226 está atingido 050, recebido. 6226, desça e mantenha 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador. Mantive, está autorizado o IES, chama estabilizado no lanche, descida para 2.000, no 0, 255, passou da torre. Gol no 255, chama a torre de controle 118.95. Chamada, Bárbara. Oi, chamada 6320, cruzando 80 para o 060. Muito boa tarde. Passou, travou. São 255, ajuste 1-0 no meio, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-40 graus, 1-0 nós. Sem livre pouso, obrigado. Na 3206, pode esperar até no zero. Pronto, visão coronada na final. Autorizado, decola de imediato após o pouso. A gente mantém o ponto de espera da 3206. Bora mesmo. Certo, meu papai, quero já ciente da solicitação. Boa tarde. 63. Inicia o táxi, após o ponto de espera. Zero reautorizado, 3 mil pés via chegada 1016. 3 mil, né? 3 mil. A minha 3-1-5 está superando o tráfego à esquerda, 3, com 9 horas, 3 milhas, porém ainda não superado lateralmente. Aparelho 2230, informe a proa se está mantendo. Uma proa de topo. Fora instruído chegar da manhã. Passarelo 2230, 42 milhas noroeste de Salvador. Retoração, curva direita, proa 180. Limite, TB mais 100 de fibra. Então, direita no 50, informa o passarelo que estava com pena chegar da manhã. Após uma curva, a manhã depois topo. Afirmativo, após a man, chegada a man, após masturbo, aramã, e não toque. Teste um braço CSE, comprou Nordeste, vento no 60 graus, 1-0 nós, ajuste o time 3-0 no 6, autorizado decolagem, braço CSE. 255, somos 27, direita no 211. 211, obrigado. Gente. Aparelho 2230, desça e mantém o nível de voo 0620. 0620, 230. Avisar a Electric Rain, Oceano 626. 626, chame a torre de controle em 1-9-95. 295, 6320. Oceano 6320, desça e mantenha 2000 pés de hidrelétrico. 2000 mm, 3280. Oceano 6141, retoração, sequenciamento. Esquerda, proa 200. Limite, ele é mais de 110. Velocidade, 230 nós. 641. Tem uma centena, 63, não? 6315. Desça e mantenha o nível de voo 050. 050, né? Boa tarde, Oceano 6226, atrás de passagem a 100. Oceano 6226, boa tarde, curtindo a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 0 no meio. Forma o tráfego, chega do seu, 11 horas. O tipo é Robson 66, 500 pés, é a seção 500 pés, se afastando do campo, interfere com a aproximação. Ativo, para sentir o tráfego, guardando a liberação para a pista 90, ajuste 90 no meio, Chanel 6220. Desculpa, Libra, mantendo sobrevoo, Mike Juliette. Mike Juliette, o meu, mantendo sobrevoo no setor, qual o próximo ponto? Corrigindo, é posição turna, Mike Juliette. Excelente. O vento 160 graus, 10 nós. Autorizar o pouso na 1-0, ou Chanel 6220. 4-1, mantenha, entra e mantenha 3 mil pés. Parado. 8. 1-0-8, boa. Cerezo 2230, reautorizado descida até 5.010. 5.010, 230. Janela 6315, desce e mantenha 4.000 pés, ajuste do altímetro no 0.6. 0.6, 4.000 pés. 6315, ajuste navegação, velocidade 200 nós. 200 nós, 6315. Curi, Salvador, boa tarde, está 3216. 3216, contato radar na decolagem, atenção, vigilância, perfil da subida Momo via saída Momo. Sente via Momo, 3216. Afinal de Momo, aqui, passando ele a 320. Chané 6320, chame a torre de controle em 128, decimal 95. 295, 6320, boa tarde. Controle Salvador, Gorgel, boa tarde. 2231, Passaredo. Passaredo, 2231, mantém o nível de voo 150, reporte para descida. Ok, está no ponto de asa de descida e solicita qual etapa, se possível. Aguarde para descida. Acione identificação 63 milhas. Sudoeste Salvador, curve à esquerda e ganha na proa 0620. Quem identificou, esquerda 060, 2231 Passaredo. Na proa, escuta. Oxaner 6144. 3144, descida autorizada até o 0620 via Chegada Mari. Ok, entendeu? Chegada Mari, 3144. Podemos ver uma proa de afastamento que está passando? Mantenha a proa de Mari para interceptar a chegada dessa via, 3144. Ok, 3144. Oxaner 6141, para interceptar o curso do localizador. Curve à esquerda na proa 150, vê se mantém a 2.000 pés a curva estabilizada. Passaredo 2230, vetor para interceptar a final, pois vai interceptar o localizador proa 70, esquerda 070 a curva estabilizada. Esquerda 070, apontará estabilizado, 2230. Chané 6315, para interceptar a final, curva à direita, proa 140, reporte estabilizado, e se mantém a 2.000 pés. 2.000, 2.000, Salvador, está 3.216, possibilidade de vai direto para ti? Negativo, está 3.216, mantém a saída via Momo Vigilância. Tem. Senador, você está com a retrograça, decolou, segue na sua escuta. Bravo Serra Serra, reporte a 2.0 milhas, taxas estimados por gentileza de pouso. Certo, não tudo estimado, senhor, o Bravo Serra Serra. Azul 2788, chame Recife, frequência 12685. Grande descida, passaria 2230. É 1.4.9, está precisando. 6141, chame a torre de controle 1.8, decimal 95. 2231, para iniciar a descida. Passaredo 2231, mantém o nível de voo 150. Sim, eu mantenho 2231. Para prosseguir na descida, passaredo 2230. Esse mantém a 4.000 pés, passaredo 2230. 4.000, 2230. Controle Salvador, o Bravo Serra está estimando pouso aos 1.650. 1.650, e qual é o nome da localidade dos três, o Bravo Serra Serra? Sierra Juliette, Novembro Yankee, Hotel Iberostar, na Praia do Norte. Bravo Serra Serra, no atraso conhecido no setor reportar, após 2.0 milhas, 1.2345, bilateral com esse controle, frequência livre. Bilateral com esse controle, frequência livre, o Bravo Serra Serra. Chané 6315, atenção a helicóptero próximo à duna, visual 700 pés sem interferir com sua aproximação. Mascarendo 2230, para interceptar o localizador direita, proa 080-2000 livre LS. Direita 080-2000 livre LS, 2230. Tem algum chamado pra gente no Tele-Tio? Tem uma do novo? Em função de sequenciamento, se iniciar a descida, vai aumentar a velocidade e atrapalhar no sequenciamento. Aguarde para a descida. Afirmo, vai ser ultrapassado pela aeronave direita aqui? Afirmo, a aeronave direita 15 milhas. Eu acho que é uma velocidade reduzida para ser ultrapassado pela descida. Passarelo 2231, autorizado descida até o nível de voo 050, mantendo a presente proa limitado pelo CD mais 090 de Simbra. 050, 090 de Simbra, 2231, na proa. Chanel 63, no 5, chame a torre de controle em 198, decimal 95. 195. Localizador 2230. Passarela 2230, completa final. Pista 10, aguarde transferência de controle e comunicação. Tráfego na final visual. E mantendo sobrevoo a um helicóptero próximo à duna, 5 milhas à sua frente, sem interferir na sua aproximação. Sente que entrar no equipamento, aguarde transferência 2230. Chame o centro Recife, frequência no 2685. No 2685, 3216. Abandonando a liberdade dentro da frente de Duna, vai a frente de Duna no sentido Irajá, da sobrevoo. Frente Duna, sentido Pirajá, porém deverá cruzar a sinal da 1-0 e vai permanecer na região do Pirajá. Saredo 2231, por via direita, voa na proa 090, reporte no localizador. 90, vai reportar lá que 226 anos. Senhor Salvador, boa tarde, passarelo 2230, final da 10. Fechando a 3-1-5, ajuste no 0 no meio, fechando a aproximação, guardando a pista livre. passarelo 2230, para final. Afirmo, continue a aproximação, ajuste no zero no meio, ok? Aguarde pista livre. Gente, aguarde pista livre, meio 16. Passarelo 2231, ajuste velocidade 200 nós. Ok. Vai reduzir 200, valor 2231, passarelo. 6315, salva os 40, direita 921, décima 1. 21, livrando 6315. CDMAIC 3, corrija, CDMAIC 130 de Simbra, aguardando proa para interceptar o lote. 70 vai ultrapassar o lote. Sim, condição de manter 250 até Simbra, ou 2231, passarelo. Aí não, talvez não precisa do sequenciamento, que nem ser ultrapassado. 3, ultrapassa o localizador, proa. Mantendo a proa, guardando autorização para regresso para o localizador. Você escuta. Quatro zero graus, 1-0 nós. Ligue e pouso, 2230. Seis, sete, oito, oito. Chame Recife, 1-2-8. 2285, obrigado. Antes de eu estar com o pequeno, 63. Alô, San 3805. Alô, 6315, antes de ataque 100 quilos. Quilo, parte 3, recorte para ingresso, parte principal, China 6315. Quilo, parte 3, reportando. 205, confirmando o horário do plano, é 1712. Aguarde alguns minutos para a cópia. Já solicitado a coordenação junto ao centro. Tenho aqui 1650. 3805 já solucionando a pane, já está pronto, cobre. Já. 3805 Guarulhos, 340 aprovado, Pesulo 10 até Piraí, Papa Alfa Índia, após direto Umbade, uniforme Mike Bravo, Alfa Delta, Umbade. Após intercepto, Bezulu 44 até Pagog, Papa Alfa, Golf, Oscar, Golf, Pagog, e após conforme. Recolodão no zero com curva direita na subida da El, após Leta e após Motiva. Aciona 5474, controle Salvador, 120, decimal 8. 3805, autorizado Guarulhos, 340, Bezulu 10, Piraí, Umbade, Bezulu 44, Pagog. Está 10, sobre direita, da El, Leda, Monte, 5474, transfundo, 208, até 3205. Correta, 305, portão 62, está pronto, pushback, acionamento? Pronto. Gente, está autorizado o pushback, acionamento, é 305, coordena com esse solo, feito o pushback um pouco mais na retaguarda, de forma a liberar o ingresso com o Airbus 320 da Avianca. Então, autorizado o pushback e acionamento, mais recuado para o Avianca ingressando no 3205. Afirmativo, grato pela coordenação, está 305, chame táxi. 3205. Para o ingresso, parte 63. Pelo ingresso, parte principal, chame 6315, portão 03. 0363. Chame 141, vai ingressar à esquerda, Juliette, vai dar passagem ao Airbus da companhia. Está prosseguindo para o portão 03 e após observando a liberação, portão 612, o Airbus ATAN vai liberar ingresso. Prossiga para o mesmo portão 612, o Chinaman 141. Salvador, boa tarde, passarinho 2230. Tarde, passarinho 2230, táxi via Alfa, reporte antes da. Taxuei quilo para ingresso, parte 3. Alfa antes daquilo, para parte 3, 2230. Alfa antes daquilo, Alta Romeu Papá. Quantas pessoas a bordo agora? Já tirar coordenado, só um minuto. Tranquilo, 2230. Tranquilo, Pax 3. Pax 3, a gente localizador, parceiro 2230. Tem graça aqui, Pax 3, 2230. Meia dúzia de milhas vai ser à frente com ground de 150. Passou o marcador externo, uma milha fora do externo. Ok, paciente, 2231, a sua escuta. Tango Vitor, Índia Juliette, prossiga para o controle. É, Vitor, Índia Juliette, sente, mantenha corredores 1.510, ajuste em Salvador 10016, repete através de Paripe, ingressão no corredor Interlagos. Aeroforme em coordenação com o solo também, aqui no Golf Vitor 211. Com identificação, após o abdução de voo e Mari, para interceptar a chegada da Mari, ajuste no 016, desça para o nível de voo 050. Eu 2231, informo que o Airbus da TAM está uma milha para o externo, com a velocidade 135 nós. Uma milha para o externo? Nós estamos passando externo agora. Corrigindo, tá? Seu 2231, o Airbus da TAM está uma milha para a cabeceira, corrigindo. Acima, está reduzindo o máximo aqui já. Para o táxi 3205, com 183 a bordo, ao Kerma, Galeão, 3 horas e 30, Galeão. 3805, autorizado táxi, via Pátio 1, Índia, no ponto de espera 10, chame a torre 118, decimal 95, o ajuste 10, 16. 1016, via Pátio, Índia, no ponto de espera da 10, 95, confirmando destino Paz 3. Pistão 10, vento 150 graus, 10 nós. Eu repouso 226A. Salvador, seu 3144, boa tarde. Seu 3144, boa tarde. Táxi via Alfa, reporte para ingresso da 3 Juliette. Alfa, vou trabalhar para a grana, eu lembro da primeira parte. Saída do repórter Urubuza aqui na curta final, no segmento de pouso. Livre táxi à direita, 121, décima 1. 219. 211. 219. Autorização da rotatória na presente, por onde eu vi? Tô pelo Engenho e esse é pelo Zero, pelo rotatória. Alfa Kilo, pátio 3, remota 3-1. Rotan 3-1-4-4, ingresso Juliette, prossiga até através do portão 07. Liga o portão 07, tem 3144. Aguarde um minuto pra cópia, eu vou no 256. É, gente, já aprovado, aguarde um minuto, Romeu Corsita. São 3144, prossiga a posição 09 com cautela, fica atento ao balizador devido a obras no setor sul do baixo. Para 09. Já tem um campo à vista, o Victor. Autorizado Serra Bravo, Serra Gulf, São Gonçalo de Amarante, o nível 370, via rota Upedulu 10. Decola pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5473. Correto, portão 04, chame pronto, voo no 256. Só passando o meu conflito, cópia. Autorizado Salvador Guanambi, o nível 100, plano Yankee, decola pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após DCT. A frequência do controle 120.8, transponder 5460. Mantenha a pista da saída. 3805. Saída Arbor após DCT com curva à direita. Planejamento correto, chame para acionamento no pátio 3. O Romeu Gonzita. Livre acionar, chame tá. Tango, Victor Kilo Delta, mantenha a proa de Mário para interceptar a chegada, desce para nível 060, ajuste no 06. Victor Kilo Delta, negativo, mantenha a proa de Mário. a 10 segundos da, do Ceasa, o Índio Júlio. CPI de Juliette, está me tornando a frequência 19395. 895. O Vitor Índio Júlio. Vitor Índio Juliette, reporte vertical do animal, ajuste de altímetro 1-0-1. 1-0-1-6, reportará a vertical do animal, Índio Júlio. Informações, próximo ali a Dael. 305, confirma por quantas milhas no atraso de... Ah, 45 milhas, mais ou menos, 40, 45 milhas. Atraso de 305, controle de ciência, aguarde. Da Remar, o Índia Júlio. Índia Júlio, pouso autorizado, pista 97, vento 150 graus, 10 nós. Ajuste de altímetro 10 nós. Livre 17, quente do vento, grato, Índia Júlio. Romeu Golf Victor, autorizado o táxi via Patio Ninja no ponto de espera da 1-0, chame torre 11-1895, quem negar 1-0 no meio. Capacierra, desce para 2 no céu, existe no 0 no meia. Autorização do procedimento LS, a pessoa que estão no 0, reposta autorizada. Capacierra, controle? Capacierra, autorizado 2016, reportará estabilizado. Eu vou visto, autorizado alinhar e decolar, estão no 0, não tem que 0 graus, no 0 no meia. Maxilé, tu amou ou controle de ciência? Solo, Salvador, boa tarde, meia 1-4-2 do Oxané, quente da informação, quilos. Confirme o Oxané 6315. Boa tarde, 3105. 210. A 3205, controle ciente. Salvador, 6142, do Xaná. Do Xaná, 6142. Boa tarde, senhorita. Presidente, a formação quilo. Autorização recife. Confirme o horário do plano, Xaná, 6142. Matrícia 5, adiantado da hora, preenche pela saída, pouca de Maruco. Qual é o primeiro aerovia? Ah, é o 2237. Pouca Aracaju. Obrigado, Pouca Aracaju. Ah, 69 milhas, sudoeste, Salvador, vai na proa de Mário para interceptar a chegada, ajuste no 0 no meio. 2008, desce para nível 070 na Pro de Mária. Controle Salvador, Papatango, Romeu, Golf Vito, decolou pista 90, curva direita, saída da Arbor. Papatango, Romeu, Golf Vito, contato radar, decolagem, suba via saída da Arbor para nível 100. Via Arbor, nível 100, Romeu, Golf Vito. Voo 2008, decolação para evitar tráfego, curva esquerda, proa 360. Esquerda, proa 360. Gente, radial 250, Salvador. Rua 2008, autorizado, nível 050. Temos um gol 2008. Salvador, meu convite, é possível liberar o... A restrição de 3.000 pés e acender a 100. A 3.805 da 10. A 3.805, controle 6. Romeu, você viu, mantém a restrição. Tá, matei, Romeu, você viu. Voo 2008, resuma a navegação na proa de Mari. Está a 58 milhas, sudeste, Salvador. Capitão de Mari. Voo 1985, a sua identificação dessa vez chegada a bosta para 4.000 pés, hoje estima 0 no meio. É a bosta. Está a 3805, autorizado voar na proa de Cubave. Chame está para o Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 136 decimal 95. 1251, qual é a outra? 133 decimal 95. Copiou, rua Cubave, chama 125 133 95. Uma boa tarde. A sua parte de erra, chame torre na frequência 1 na noite, 2 na noite. A sua parte de erra, boa tarde. Salvador, boa parte de erra. Boa tarde, boa tarde, tudo. Tá aqui, ó, já estabilizado, possibilidade após o passagem de marcada externa. A base pela direita e pouso na 17. Ok, chame para o cancelamento do plano de instrumento. O evento na 30 graus, 909. É o Papa-Terra. Primeira curva à direita, pista 1 a 0. Acione 54 no 5, controle 1208. Autorizado 1-0 de parada da pista, rota com parte plano. Pessoal da 1-0, curva direita, árvore elétrica. 54 no 5, transforma 1-0-8, controle. Pastoreto 2230, botei de ocorrência no tronco. Eu não sei a condição de manter esta velocidade até próxima de Duna. Quem é, mano? Eu tô com o só manter a velocidade. Pela direita autorizada, é porte base, baixar pra lá. Abatango, Vitor Silva Beta, subindo a operação, curva à direita para o 050, limite do curso localizador. Serra, pouso autorizado, pista 97, vento 130 graus, 109, ajuste de altímetro 109. Batango, Vitor Silva Delta, informa o tráfego na posição de 12 horas, rumo a este, e Papa Alfa, Tango 4, mantendo 3 no país. Conciliação Romeu, controle 100. Papa Tango, Romeu Golf Vitor, informa o tráfego na posição de 10 horas, 8 milhas, rumo ao Nordeste, mantendo 4 no país. Papa Alfa, Tango 4. O 1964, a sua identificação, dessa vez chegada a Mari para nível 090, reduz o BPS para 2509. Salvador, boa tarde, azul 4196, azul 4196, a sua identificação, dessa vez chegada a Mari para nível 060, ajuste no 06. Papa Tango Vitor, Kilo Delta, confirme a atitude. A última altitude autorizada foi 4 mil pés, confirme. A intenção que já estava na proa de zona, basicamente, a fazendo aqui bastante. Gente, está cruzando com tráfego essencial, sua posição 9 horas, 2 milhas, mantendo 3 mil. Papa Alfa está um 4, como informado anteriormente. Pode. No solo ao 08, circuito 180, partindo BR, repartiu. Tudo para 4 mil pés, aguardando a sessão. Aguardando. Abatamos o Vitor Silva Delta, 2 para 2 no pés, ajuste no 0 no meio. É, 30 2008, desça para nível 050, reduz o velocidade para 2109. Está reduzindo para 2109 até o 050, 2001. O 1885, reduz o velocidade para 2109. Velocidade 2010, gol 1188. Ok, boa tarde, o Edson Pacheco. T-008, doutor Alfa para o sequenciamento, mantém presente pelo limite e curso localizador. T-008. Mantém presente pelo limite e curso localizador. Mantém a pro limite ao curso, 08. T-085, doutor Alfa para o sequenciamento, curva direita, proa 240. Limite, CD Mike, 1205. Direita para o 0, limite a margem 0, para o 1-8. Atango, Vitor Silveira, para interceptar o localizador, curva direita para o 075. Para o 075, Vitor Delta. O 2008 atingindo o 050. O 2008, desce para 4.000, existindo no 0.6. Para 4.000, 1.6, mantendo a proa. O limite é o curso, 2-0-0. 3008, 12 para 2006, registro na 096, para interceptar o posto localizador, curva direita para o 050. Direita 050, para 2000, curva 096, para interceptar. 08. Olha, o Vitinho Delta, na presente, propõe mudança para 107. Capitão, o Vitor Silva Delta, submissão e tarefa na frequência 1-1-8-2-9-5. É. Capitão, o Romeu Golfo Vitor, livre, submissão para nível 100. É, na presente, propõe mudança para 1-7. Ok, plano cancelado aos 1-2, chame na base pela direita, baixado para lá. É, Vitor Delta. Feliz para nível 050. 050, azul patrão, 1-6. O 1964, ele desce para nível 060. O 2008, complete curva direita para o 080. Direita 080. Autorizado 008, autorizado para o procedimento elétrico, pista 90, reporte estabilizado. Autorizado, pista TBS, reportar. 208. Salvador, 3560, informação final. 3560, trânsito, estação, deu sua chegada a Mari para nível 070, 2100 no 5. 7, o vento 140 graus, 129, ajuste de altímetro 90 no meio. É, sentido dessa. Ah, o limite é o posto do localizador, voa 92. Voo 1985 para interceptar o curso localizador, curva esquerda para o 145, desça para 3 no pé. Esquerda para o 145, desça até 3 no pé, voo 1985, 2 para 2 no pé, autorizado para o procedimento elétrico, pista 1-0, reposto estabilizado. Para 2 mil pés ou 1700, não entendi, foi supermodulado. 2 para 2 mil pés, autorizado para o procedimento elétrico, pista 1-0, reposto estabilizado. Ok, 2 mil pés, reposto estabilizado na 8-10, voo 1-8-8. Voo 2008 estabilizou. Voo 2008, chame torre na frequência 1-9-3-9-5. Boa noite, 5, reduz a velocidade para a aproximação, aeronave que precede 6 milhas, meia dúzia de 10 milhas,